André Cedrinho. Em nome da fábrica de maçãs, olha o príncipe maluco aí. Anderson Divulgações e o Chance é Deus, o Moral de Ubaí. Tá com pau, meu filho, vem! Já mandei várias mensagens, te liguei, mas não me atende. Se estiver ouvindo esse áudio, saiba que eu não tô bem. Eu não tô nada bem. Tô mal, bebi. Perdoa, volta pra mim. Volta, amor, volta, vai. Volta que a saudade machuca demais quando lembro da sentada que só você faz. Volta, amor, volta, vai. Volta que a saudade machuca demais quando lembro da sentada que só você faz. Johnny Divulgações, Eliomar CDs, Pipoca Maluca, aê! Aô, vida de gado! Já mandei várias mensagens, te liguei, mas não me atende. Se estiver ouvindo esse áudio, saiba que eu não tô bem. Eu não tô nada bem. Tô mal, bebi. Perdoa, volta pra mim. Saudade machuca demais quando lembro da sentada que só você faz. Volta, amor, volta, vai. Volta que a saudade machuca demais quando lembro da sentada que só você faz. 071-99125-2658. Na fábrica pra maçãs. Abre que é sucesso, meu filho, vem!